Nega, o que você fez comigo? E era pra gente ser só amigo. Hoje tudo é diferente, pago só a minha mente. Quando tá por cima, pede pra não parar. Isso é inconsequente.